lábios secos igual vinho. Vinho pelo lábio logo cedo. Guardei mais uma no cinzeiro. Um ponto final logo veio. Cheiro forte de café amargo. E o que me amarga é o que guardo. Momentos de guarda baixa. Eu busquei um resultado. No almoço tipo Big Mac. Hamburgão gostoso. Vamos lá, Copa, pode repetir. Vamos lá de novo. A lua sobe junto das fumaças. Aumentar a porra do som. Aproveitar que não tem ninguém em casa. Me chame pelo seu nome. São só momentos, mas são tão bons. São só memórias, mas me destroem. São só momentos, mas são tão bons. São só memórias, mas me destroem. Pelo seu nome.